O jogador da segunda divisão do Rio Grande do Norte, Dirham. É. Ele era a sensação. É. Até que eu de rã, com biquinho. De rã. Eu já comi. Carne de rã. Eu pego de rã, pego bracinho de rã. É, ele era assim, meio agalegado. Meio birubiru, assim. Galego, xarará. É, birubiru. É mais ou menos isso. É, mistura de moreno com louro. Troncadinho, tinha as pernas curtinhas. Feio pra cacete, né? O bicho era desajeitado. Era muito feio. É, alguns anos, quando o Clube Atlético Potengi ainda jogava no Machadão contra o Potiguar de Currais Novos, na segunda divisão do Campeonato do Rio Grande do Norte, certo. Um jogador atleticano se destacava fazendo dribles, desconcertantes, lançamentos perfeitos e fazendo gol. Yeah. O narrador da rádio Poti não cansava de gritar: Dirham é um craque! Dirham é uma revelação do futebol norte-rio-grandense! E era Dirham pra cá, Dirham pra lá. No final do jogo, o Clube Atlético Potengi perdeu por 3-1, mas o destaque daquele jogo foi O Dirham. Vendo aquele sucesso todo do jogador atleticano, um jovem repórter da Rádio Poti foi fazer uma entrevista com o craque na beira do gramado. Escute! Foi logo perguntando: meu amigo, você tem parentes na França? Tem. Ah, esse nome é de descendência francesa? O jogador olhou espantado pro repórter e disse assim: Não, senhor, meu apelido é Coudirham. Mas como não pode falar na rádio, eles abreviaram, só fala de Ram. Isso é real, viu? Isso é fato venérico. É mais um bizarro. Tava tão chique, né, cara? Tava. Mão trouxa. Coudirham. Mas é um besta do cacete mesmo. Mané, bicho trouxa. Muito bom.